Caramba, Cast, está começando mais um maravilhoso, querido, amado, amanteigado, pão nosso de cada dia. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, para começar o nosso programa de hoje, está maravilhoso. Por favor, vamos apresentar a galera que está aqui conosco hoje. Tuti? Fala, galera. Fala, criançada. O Bozo chegou. Poxa, não dá certo. Vai, por favor, se apresente. E aí, galera? Tem lá um chacrinho. Eu nem lembro mais de bordões de Chacrinha. E a Ferdi, claro, por que não? Olá, gente, tudo bom? Eu não vou ouvir a resposta, né? Oi. Ela é o quê? Por exemplo, já teve o Chacrinha, o Bozo, você é o quê, Ferdi? A Xuxa. Não. Oi, baixinhos. Olá, baixinhos. Oi, baixinhos. Tá começando mais um programa. Caramba, Cast. TV Xuxa. Tá pegando TV fogo. TV Xuxa. Tá pegando fogo na nave. Boa. Bom, começamos bem. Essa galera é super animada hoje. Bom, então vamos logo então para a sessão de e-mails e mensagens. Bom, vamos ler aqui então, galera, a mensagem do Nights, aqui de novo, aqui marcando presença aqui com nós aqui. Ele falou, olha eu de novo, parabéns galera, estão superando a cada podcast, o caramba tá cada vez mais legal. Esse último foi muito nostálgico, valeu? Mas e aí, a Fernanda vai ser carambola ou carambeira fixa? Se meu sim, Deus. Bota a cabeça dela ali no topo, já tá? O cabecinha dela ali, cabecinha da Fernanda. A Fê tem uma voz bonita, pra não dizer sexy. Abraço, oh, galera, sucesso. Cuidado que o Nath tem 22 anos, Fê. Poxa, gente. E ele mora onde? Na mesma cidade da Fê. É, ele mora na mesma cidade que você, Fê. É o destino. Assim, cara? É o destino. Existe uma pessoa que mora aqui também? Meu Deus. E ele desenha tirinhas. É. E ele acha essa. Olha, que legal. Aí, Nath, estão fazendo seu. Estão mexendo aqui. Mexendo, né? Aqui, mano, olha. Mexendo tanto quanto pra relacionamentos, quanto pra seu trabalho mesmo. Cara, você tá se dando bem com a gente. Ó, a gente vai cobrar, hein? Cuidado. Pois é, isso que dá ser um assíduo, um fiel ouvinte do caramba. Isso mesmo. O Nath, você já é parceiro, já tem o linkzinho dele aqui do lado, das tirinhas dele, só vocês clicarem aí, tá escrito Nath. Bem bacanas aí. E pra isso quem mesmo. Não sabe ou não conseguiu ler, a Ferd tem um vlog também aí, tá? Visite o vlog da Ferd, tem o linkzinho aí pro vlog dela. Visitem o Kiwi. É isso aí. Isso. Tem um Kiwizinho aí do lado aí também, vocês cliquem lá e dá uma olhada no vlog dela, tá muito bacana mesmo. Bom, e falar pro Nights que não vai ser nem carambola, nem carambeira, vai ser carambete. Carambete. A nossa mulher kiwi. Os outros mulher tem melancia, kiwi. Mulher meu jaca. Deus, não. Mas nós temos a mulher kiwi aqui no nosso programa. Não, sem bom, mulher kiwi. Tadinho. Bom, e galera, também a mensagem aqui da Mariana Bonou. Isso mesmo, galera. Mariana Bonou mandou mensagem aqui pra gente. Ela falou, já ouvi todos, estou gostando muito. E um beijinho especial pro Rafa e pro Jade. Valeu, Mariana. É isso aí. Bom, a Vilma também mandou um recado aqui pra gente. Ela falou, tempos de escola, micos, os micos eram constantes. É, ela já rasgou a calça, já jogando queimada. Bacana isso, né? Sempre. Não, o foda é que você chega lá na sala com a calça rasgada e fala, e aí, foi pra guerra? Não, foi pra guerra, nem me chamou, né? E o pior foi pra educação física. E rasguei a calça bem no dia de teste, saca? Prático. Aí a professora falou, vem, Rafael, sua vez. Minha calça rasgadona. Eu, não, professora, pode me dar zero. Aí ela, ué, vem, Rafael, não sei o quê. Eu, não, professora, não quero, não. Aí esse moleque falaram que eu tava com a calça rasgada, eu mó sem graça. Né? Isso mesmo. A Vilma falou que também abração aí pra galera. Programa divertido, quase uma reprise da vida de vocês ao vivo. Não é ao vivo, é gravado, a gente edita, tá? Fica a dica. Brinks. Brincadeira, Vilma. Brincadeira. E o Guilherme, que também mandou mensagem pra gente, é... Hell. E falou, lembrei de uma vez que minha professora trouxe um bolo que ela fez no dia do aniversário dela, e eu falei que tava horrível, e ela me escutou e chorou horrores. Tadinha, depois. Tadinha, velho. É aniversário, porra, cara, dela, ela faz o bolo pro aniversário dela, e o cara ainda fala que tá ruim. Pois é, por isso eu não deixo minha professora ouvir que eu falo que ela tem coxas gigantes e monstruosas. Obesidade morna. E o último recadinho aqui do PV falou, oi galera, ficou muito bom antes do último Caramba Cast aí da escola, e eu era o representante do Ailton Senna. E quero falar pro Tuti que deu certo, que a professora louca foi despedida no ano seguinte. Aê! Tô falando não, mas uma coisa interessante de fazer o podcast é que as pessoas, elas começam a... Pelo menos comigo, né? Já que eu sou mais caçoado daqui. Ai, o quê? As pessoas gostam. Hoje eu cheguei no teatro, que meu professor de teatro ouviu, o Jonas Mourilha. Valeu aí. Eu cheguei, aí cumprimento ele. Ah, tal, meu ele... diretor também ouviu. Aí não, aí ele, cara, tô me segurando pra não te chamar de Ailton. Aí eu, puta que pariu. Até tu, Brutus. Ah, o meu diretor falou que eu podia calar a boca e deixar vocês falarem um pouco. Eu me senti meio mal. Eu vou ficar mais quieta, juro, gente. Valeu, não. A gente gosta que você fale. Chamou ela justamente pra gente ficar mais um pouquinho calada. Aí você manda ela calar a boca. Fica aí indo a sua atriz. Bom, então, galera, valeu pelas mensagens aí. Continue mandando mais. É simples. Só clicar no botãozinho da mensagem aí. Escrever seu nome e o e-mail. Não precisa, se você não quiser. Beleza, o e-mail é só pra gente quando quiser responder se alguma coisa que a gente nunca vai fazer. Relaxa. E você escreve sua mensagenzinha básica aí. Não precisa nem escrever um texto, não, só falou gostei. Beleza, a gente vai ficar muito feliz. Beleza? E eu vou querer agradecer também os acessos que a gente teve aí de Portugal. Valeu, Portugal. E valeu também o cara que acessou do Japão aí, também, que escutou o nosso caramba aí. Valeu. Tô agradecendo aí, pera. Obrigadão aí pelos acessos aí, valeu mesmo a galera aí do outro país, outro lugar aí, valeu também. Vou falar também, galera aí, sei lá, de Barretos, que acessou a gente, valeu mesmo. E, sei lá, valeu o Brasil todo aí. E valeu o mundo. País inteiro, o mundo, o cara que acessou a gente da Lua, valeu mesmo. Valeu Marte, valeu Vênus, valeu Sol. Valeu drogas, né, vocês? Também, valeu drogas, valeu o cara do morro lá do... Nem sei o nome dos morros daqui, mas... Nossa, velho. Ainda bem que eu não sei, né? Do alemão. Ainda bem. Não, alemão é longe pra cá. Gente, obrigada por ouvir o caramba. É isso aí, resumindo... Então, onde quer que você esteja, obrigada. É isso aí. Bom, então vamos agora pro tema de hoje. Vergonha alheia. Isso mesmo. Uma pessoa especialista nisso vai discutir com a gente hoje esse tema. Por favor, Ferdi, comente esse tema assim com a gente, assim, sobre vergonha alheia. Gente, eu sinto vergonha alheia o tempo inteiro, sério, é uma coisa que eu... O pior é que, assim, eu não tenho senso nenhum, porque eu faço coisas muito imbecis e que devem provocar vergonha alheia em metade do mundo. Só que eu nunca sinto vergonha. Agora, vergonha do que os outros fazem, minha nossa senhora, eu passo mal de vergonha, eu quero me esconder. Ultimamente, veja vocês, eu vi um vídeo, assim, punk, de um show punk, não sei se vocês ficaram sabendo, punk, sabe? Saiu no Notícias Terra, exato, tava escrito assim, ó, show punk. Crianças se revoltam com... O adiamento de um show punk. É da Folha Online, punk. Pô, aquele lá. Folha de São Paulo Online, a entrevista. É. Mas então, do show punk. E, poxa, eu acho que deu até uma vontade de xingar muito no Twitter. Sério? Porque realmente... Realmente vergonha. Foi uma puta falta de sacanagem, né? Puta falta de sacanagem. Eu não tinha pulseirinha. Eu não tinha. E agora o restart não vai vir. É, e eu vim com a minha filha pra cá. Ela que adora. Ela que adora. Eu não vou perdoar mais, eu não vou. Não vou perdoar, vou xingar muito no Twitter. Aliás, falar em vergonha alheia e esse vídeo, aquela música, sei lá de que banda dessas novas, que eu não sei qual que tem na cabeça. Eu li outro dia, sério, que os jovens agora lançam uma nova maneira de se vestir, não sei o que lá, aquela gente é coloridinha. Mano, eles fazem sucesso porque eles usam calças coloridas? Diz, é um desfile ou uma banda, velho? Calças não produzem som. E não, se você que aposta um beijo que você me quer? Não. Sério mesmo? Vamos recapitular a letra. Te vejo na minha. Te vejo vai na ser minha. Minha. Vai ser só minha. Você vai. Aposta um beijo que você me quer. Cara, aposta um beijo que você me quer é a coisa mais antiga do mundo. Tipo, muito antigo mesmo. Que eu lembro que... E, cara, criar essas letras é tão fácil quanto criar funk. Funk, exato. Porque funk você vai repetir um monte de coisa. Essas letras você tem que pensar. Você tem que pensar que nem um corno. Tipo, se você pensa que nem um corno, você consegue pensar, tipo... Não, porra, fui abandonado, vou começar a pensar em um monte de coisa sentimental. Ah, porra, te vejo na minha, vai ser só minha. Como mas isso não é sentimental, pegar? Isso é pedreiro, sabe? Não, isso não é um pedreiro, é um pedreiro gay. É um pedreiro gay. Pedreiro afeminado, é. O mundo hoje tá muito bicha. Tipo, nada contra vocês homossexuais. Se você ouve, é homossexual, beleza. Só acho que bicha que quer chamar atenção... Tem é uma diferença entre ser homossexual e ser bicha. Bicha é aquele cara que é gay e quer chamar atenção pra isso. Tipo, ele quer se sobressair. Tipo, olhem, eu estou aqui, sou viado. Olhem, eu sou viado, eu sou gay, eu sou gay. Tipo, ok, cada um tem sua sexualidade. Se eu sou hétero, se eu sou gay, eu não vou ficar falando, oi gente, sou hétero. Você sabe, eu sou hétero, sabe? Tipo, acordem. Isso me dá muita vergonha ler também. Bichinha que fica falando com vozinha, tipo, ai, mimimi, eu esqueci a xê. Tipo, não, sabe? Seja você, normal. Se você não quiser me deixar enrubescida, por favor. E é isso aí, bom. E eu acho que, porque, sei lá, essa moda do arco-íris aí, eu acho que, tipo, sei lá, eles copiaram os Teletubbies, né? Fez muito sucesso. Os caras, pô, a roupa deles é colorida. E fizeram e, pô, tá fazendo, conquistando, assim, um público meio... É, vocês entenderam. Bom... E a época também... Peculiar. Isso, esse público peculiar. Bom, a música também é foda, velho. Funk, também tem axé, esse negócio de rebolation, meu Deus. Eu não queria citar esse assunto. Ai, já, nossa. Já é um assunto batido, assim, mas, cara, na real, por favor, dá seu idiota... Velho. Não, mas em relação às pessoas que fazem as músicas profissionais e que eu não gosto, eu não sinto vergonha alheia dela, né? Tipo, eu simplesmente não gosto. Eu sinto. Mas agora, aquelas pessoas que botam cover no YouTube e não sabem cantar, eu tenho vergonha daquelas pessoas. Não, eu sinto vergonha das que fazem. Eu tinha um amigo que era da banda Vagabundos, e eu nem sabia. A eles banda... Cantavam... Vagabundos, nossa. Pois é, eles cantavam na banheira do Gugu, sei nossa. Lá o quê. E aí, depois de vários anos, eu conheci ele, eu falei, cara, sério, você não tem vergonha, né, de escrever? Você sabe que aquilo não tem qualidade, que aquilo é vergonhoso. E sabe, você não tem vergonha de sair na rua, de existir e tal? Aí ele ficou rindo vermelho, com vergonha, e disse que tinha vergonha, sim. E aí eu falei, poxa, né, e você ainda publica isso? Ele disse que era a vida, era o jeito de ganhar a vida. E eu falei, então ok, né? Então, meu amigo, sua vida está uma merda, hein? Pois porque, é. Realmente, a pessoa se vender pra fazer uma coisa que ela realmente sente vergonha, só pra ganhar dinheiro, cara, é horrível. Tipo, trabalha de gari, mas não faça essas merdas, por favor. Não desmerece os garis. Não, gari, meu irmão, apoia os garis forever. Tava rolando boato, não sei se é verdade, né? Rolando boato, assim, digo, me disseram que gari tem que fazer até concurso. Do grau então, acho que gari é bem mais digno do que esses caras. Então, porra, entendi. Se vocês querem fazer... Eu aposto que se gari fizer uma música, vai ser uma música boa. Olha a teoria, meu Deus. Eu acho que já fizeram, sei lá, aquela... Enfim. Nossa, que chega... Vergonha alheia é isso, a gente... Tá vendo? Ó, vergonha alheia, ó. Vocês têm um na prática, tá vendo? Estão presenciando. Que isso. Eu tenho vergonha também dessas pessoas que conhecem as pessoas e dali dois dias elas estão amando, isso. Né? Tipo, assim, vem Não, gente, desculpa, tá? Olha, se você fez isso, desculpa mesmo. mas várias pessoas do Kiwi, sabe, que assistem meus vídeos e, na boa, obrigada por ter achado legal, mas você achou legal, você não quer casar comigo, você não tá apaixonado e você não me ama, sabe? Então, por favor, para, porque eu fico com vergonha ou também. Ou aqueles caras que falam bem assim, ó, tudo bem, meu amor? É, não, não, cara, eu sou não. Seu amor, por favor. E, tipo, eu entendo, assim, tipo, se a pessoa... É que eu não acho que isso meus vídeos gerem esse sentimento, mas eu entendo quando eu assisto vários vídeos de algum vlogger legal, tipo Charlie ou até mesmo o PC, e aí eu falo, nossa, ele é muito bacana, e você fica meio encantado, assim, eu entendo esse sentimento, mas, assim, tipo, eu não amo, você não ama, nós não amamos, a gente ama nossos pais, nossos amigos e tal, então para de... E cantadas, ai, nossa, que vergonha. Não, cara. Eu acho que qualquer tipo de expressão e idolatrar alguém exacerbadamente... Uou, que isso, hein? É uma coisa... Que uou, isso? Que parou, isso? Parou, parou, parou, falou, falou, falou, falou. Pegar o dicionário. Calma aí. Eita, moleque. Como é? Idolatrar exacerbadamente. Tipo, cara, quando... qualquer tipo de idolatria é uma coisa que me dá raiva, cara. Tipo, raiva não, vergonha alheia. Raiva é porque... Vergonha alheia de vez em quando vem acompanhada de raiva. É, vem. Eu sigo uma garota no Twitter que eu considerava... Ela vai saber, se ela ouvir, ela sabe. Só que ela não gosta mais de mim, então ela não vai ouvir. Então, foda-se. Tipo, eu lia o blog dela e tal, conversava com ela. Admirava ela pra caramba, achava ela muito inteligente. Aí, tipo, ela gosta de NX Zero. E a cada tweetada dela tem que ter arroba G Rocha te amo. Ou então NX0 é o poder, ou alguma coisa do tipo. Nossa. Aí fala, não. E tipo, a cada 10 tweetadas, 9 são do quanto ela ama NX0 e. Olha, além de vergonha alheia, isso é muito chato no Twitter. Por exemplo, tem uns amigos chato. Meus que eu gosto muito, muito, muito. Eu sou apaixonadíssima por eles. O Lucas e seus amigos que ele me apresentou e tal. Mas aí tinha peça, o Despertar da Primavera, que eu fui assistir, a uma peça muito boa, genial mesmo. E saiu de cartaz esses dias. E eles estavam tristes porque não ia voltar. Eles assistiram a peça, tipo, umas 28 vezes e lá, lá, lá, mó legal. Só que assim, tipo, eu também achei chato que não vai voltar e não sei o quê. E aí eu não sei nem se eu tuitei, eu devo ter tuitado alguma coisa. Poxa vida, né? Podia ficar, era bem legal. Mas eles ficaram durante 2 semanas, tipo, ai, só vai ter 2 semanas. Ai, já vai acabar não sei quando, vai acabar não sei quando, não sei o que. E tipo, você fica, sabe, por favor, gente, a gente já entendeu, a gente já leu, chega, sabe? Por favor. Tipo, você exagerar demais numa coisa, tipo, é uma coisa que me dá vergonha alheia, quando a pessoa... Isso é querer aparecer também, é querer aparecer, convenhamos. Eu sou muito viciada em uma banda, que eu não vou falar que eu sou... Uma coisa que me dá vergonha alheia, que eu faço, é, por exemplo, ter síndrome de underground com bandas. Eu faço isso, mas eu acho muito patético, tá, gente? Não façam isso, as bandas têm direito de fazerem sucesso se elas forem boas. Mas eu faço e eu tenho ciúmes. E, sei lá, no meu Last FM tem mais de 40 e sei lá quantos mil plays e tal, porque eu gosto mesmo, eu ouço muito. E, sabe, eu não fico falando dela o tempo inteiro, as pessoas sabem, se elas sabem, um dia elas souberam, é porque elas viram, sei lá, no meu Last FM, no não sei o que lá. E olha que é uma idolatria, assim, sabe quando você pensa que a banda sabe definir tudo, todos os estados e tudo que você é? Então, pois é, e eu não preciso ficar falando dela o tempo inteiro pra, sei lá, me fazer as pessoas me odiarem, né? Porque, na verdade... Eu ia falar autopromover, mas isso nem promove nada, só acaba fazendo todo mundo te detestar. Então parem. Parem, por favor. Ninguém gosta de você sair cantando Te Vejo na Minha. Vai não. Ser só minha, você não... Ninguém gosta de falar... Cara, se teve o show do NX Zero e que foi ótimo e que blá, blá, blá, e que você teve um orgasmo vendo o G Rocha, bom pra você. Eu não quero saber, realmente. Tweet alguma coisa que as pessoas possam falar com você. Eu sinto vergonha alheia de gente que pensa que o Twitter é feito. Vergonha alheia mesmo. Tipo, parece que eu tô irritado. E eu tô. Mas é gente que pensa que o Twitter é uma coisa individual. Que as pessoas começam a twittar, tipo, ai, hoje eu fiz carinho no meu cachorro. Cara, o Twitter todas as redes sociais foram criadas para serem uma rede que você socializa. Não que você é a pessoa extrema que quer aparecer. Eu não gosto, cara, de pessoas que querem aparecer. Não gosto. Mas então, é... Aqueles caras que pensam que são engraçadões, sabe? Que fica falando os trocadilhos horríveis e... E aí eles ficam rindo sozinhos e, tipo... Você fica correndo, e você fica por dentro pedindo pra ele parar. Para, não fala isso, cara. Tipo, aquelas pessoas que... Pô, galera, essa banana tá ótima. Ah, adoro banana. É, sério, tipo... Ô, ali, vou comer alguma coisa ali, um salgado de calabresa. Ah, gosta da calabresa, né? Cala a boca, velho. É um trem, ali. Que vergonha, velho. Né? Meu, eu falo disso nos vários vídeos disso, que, gente, eu não vou rir da piada do trepa-trepa, não vou rir da piada da banana, não vou. Eu vou te achar imbecil só, sabe? Tipo, eu vou ter vergonha de você existir. Só isso, sabe? Você ser da mesma espécie. Exato, eu vou querer, sei lá, que você morra, mas eu não vou rir. Qualquer coisa, a não ser que você queira me constranger e me deixar te odiando, faça esse tipo de coisa, que vai ser bom. E quando tem aquele, tipo assim, as pessoas chamam, tipo, bota o carinha no programa porque ele é muito ridículo e ele não sabe fazer nada e as pessoas vão rir dele. E aí, tipo, ele começa a fazer, tipo, uma coisa muito nada a ver, saca? E, tipo, você fica morrendo de vergonha por ele e você tem vontade de mudar o canal e esperar o bloco dele passar e fechar tudo e isolar no canto. Por favor, para... Acho que quem é que promove isso? Nossa, eu sou uma vergonha ali, não só desse cara. Eu tenho pena, na verdade, desse cara, porque, tipo, exemplo, Master, Zina. Eu tinha pena dele, porque quando ele começou, ele não sabia do que se tratava, tipo, de tanta gente gostar tanto dele. E eu sentia vergonha ali mesmo, era de gente que tava se achando engraçado por num silêncio ótimo, porque silêncio hoje em dia todo mundo precisa. Aí num silêncio que relaxa, cara, que você tá zen. Aí alguém tinha, né, porque pararam com isso ultimamente, mas tinha que virar e falar: Ronaldo! De verdade, eu sentia vergonha alheia dessas pessoas, porque acho que todo mundo tinha um ódio profundo dessa pessoa que falava, só que ninguém expressava isso. Pois é, tem muita... Não, eu tenho amigos meus que ainda falam. Eu não assisto Pânico. Eu vou falar, não assisto, eu acho tosco. E as pessoas ficavam falando... Ronaldo! E eu não entendia. Aí quando eu entendi, eu preferi não ter entendido nunca na vida, mas... Né? Eu me excluo das coisas por não assistir Big Brother, por não assistir a novela das oito, por não assistir Pânico, por não assistir CQC. Gente, novela das oito. Tem como não ter vergonha? Verdade. Cara, das pessoas que saem falando depois, tipo, Arebaba, Inxalá. Nossa! A minha colega, acho que ela assistia, né? Provavelmente. Ela contou uma piadinha, cara, e riu muito da piada. E, tipo, eu senti vergonha por ela. Tipo, cara, sabe quando você coloca a mão no rosto, assim, e abaixa a cabeça e só balança, assim, tipo... Facepalm. É. Ela... Não, eu vou contar a piadinha, vocês vão me entender. Ó, ela falou bem assim... sabe o que tem dentro de um balão que é assoprado por um indiano? Por quê? O quê? O que tem lá dentro? O quê? A Aribaba. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Eu acho que colocar a música do Rebolation aliviaria um pouco agora. Nossa! Bota a mão na cabeça que vai começar. Vocês me compreendem agora? Ai! Baseball. Ela riu mesmo? Riu mesmo! Humor zorra total, e eu acho o meu humor ruim. Puta que pariu, ai! Calma. Aliás, outra coisa mais pra ganhar alheia do mundo: zorra total. Zorra total. Cara, programas de televisão. Eu acho que nenhum, assim, tipo, não tô querendo dar uma de sou contra o sistema. É só que realmente, eu acho que poucos são os programas de humor que realmente são engraçados. Nossa, é porque, como eu digo, né, pra ser uma coisa engraçada, você não tem que querer que ela seja engraçada, poxa. Normalmente, as coisas não são engraçadas, e você ir lá e contar piadas, poxa, não dá. Não, é realmente, tipo, além também das novelas, né, que eu tava comentando, novela, Zorra Total, Didi. Didi é uma boa. Nossa! Ah. A Praça é Nossa, mano! A Praça é Nossa. Cara, tudo isso, eu, Big Brother até, eu me sinto excluído das conversas, porque todo mundo gosta disso e eu realmente eu prefiro assistir Bob Esponja, que eu dou muito mais risadas. Né? Com o Bob Esponja e o Patrick. Estou pronto, promoção! Porque realmente, é uma coisa, a TV aberta é uma coisa do tipo, foda-se todo mundo, se todo mundo assiste, eu posso colocar o que eu quiser. Aí, cara, eu sinto vergonha ali, principalmente de Big Brother, que as pessoas, tipo, elas ficam julgando os outros, cara. Eu acho foda. As pessoas ficam julgando, tipo, ai meu Deus, mas como ela é falsa, ai como ela é manipuladora. Cara, quem é você? Que loucura. Quem não, é você? Velho, você tá sentado, tomando cerveja, assistindo esse programa de merda. E tá julgando alguém, cara. Você não faz nada da sua vida. Quem é você pra falar de alguém que é manipulador? Caralho. Então, não, mas é legal também aquela frasezinha que fala no Big Brother também. Ah, mas ele está jogando, porra. Meu amigo, aquilo ali é um jogo, aquilo entendeu? Ali é um jogo. Eu não... Ó, eu vou. Vamos jogar xadrez, mas eu prometo que eu não vou jogar. É, eu vou levar com você, tá? Eu vou te levar para um mau caminho e tal. Você é um cara legal com você. E as pessoas? Ah, mas eu entrei no intuito, aqui com o intuito de não jogar. Eu vou ser eu. Mentira, cara! Que mentira! Mentira. Vai. Sai dessa casa que eu vejo. Tá. É isso aí. Bom, esse negócio de programas assim também é uma coisa que eu fico, sei lá, com uma vergonha ali. É do caramba. A Maísa, coitada dessa garota. Coitado desse anão. Eu acho a Maísa um anão. Ela tipo ela, que o Arnold. O Arnold é um anão, entendeu? Todo mundo acha que na criança ele é um anão. A Maísa eu acho que é a mesma coisa também, cara. Eu acho que ela é um anã, entendeu? Ali, fazendo os rebolations dela. Eu tenho pena dela, cara. Realmente, porque é uma criança que ela é muito inteligente, tipo, ela tem um. Ela associa bem e tal, essas coisas. Só que ela foi destruída pelo Silvio Santos e companhia. Para de falar assim. Não, porque os pais dela deixaram, né? Na boa. É, os pais falaram, não, pô. É, como citar uma coisa do Zorra Total, tão pagando. Ai, que vergonha. Tão pagando, né? Ai, gente, aliás, eu acabei de ouvir uma coisa aqui que também me dá vergonha. Pessoas que gostam de futebol e compram fogos de artifício, rojões e toda essa caralhada de coisas para os jogos. Mano, sabe? Tá, você gosta de futebol, beleza, eu também gosto de futebol, tá tudo bem, mas como assim você vai gastar sei lá quanto pra comprar fogos de artifício e deixar os seus vizinhos odiando você? Pois é, seu filho tá passando fome, seu filho quer comer passatempo e você fica gastando com fogos. Cara, eu já vi, não em comemoração de futebol, foi ano novo, mas isso com certeza acontece em comemoração de futebol. Que foram soltar fogos, só que como era gente inexperiente, soltaram, caiu na graminha que beirava o metrô, pegou fogo, ficou um rodelão queimado. Massa, velho, imagina! 3! É, cara. 2! 1! Pum! Sai, sai, sai, sai! Tipo, cara. Eu já vi isso várias vezes. Nossa, é muito engraçado, é muito patético. Aliás, uma vez que vocês vão ter muita vergonha, eu tenho vergonha disso. A gente tava no... Como é que chama, meu Deus? Carnaval. E sabe aquelas coisinhas de fazer espuma na cara dos outros? O Adriano, meu pai, virou e foi jogar. Tipo, a gente tava dentro do carro passando, assim. E ele foi jogar numa menina lá fora, só que o biquinho tava virado pra cara dele. E aí foi tudo na cara dele, e ele quase bateu o carro, e a mulher ficou rindo pra sempre. Foi muito vergonha alheia. E aquelas pessoas que fazem vídeos pro YouTube e até mesmo... Opa! Não tô falando de você, opa. Epa! Opa, essas pessoas que fazem vídeos pro YouTube, oi, o que que tem? Mas não tô falando de vlog, não tô falando de vlog, eu tô falando qualquer tipo de vídeo... Tipo, sei lá, um bombado que isso, tem nossa, silicone. Que vergonha daquele cara, véi. O cara, nossa, a gente vai botar o link e eu não vou falar nada. Vocês só vão assistir e sintam a mesma vergonha que eu estou sentindo agora. É, cara, o YouTube. Mas eu acho que uma das coisas que mais me deu vergonha ali, que eu fiquei com pena e vergonha ali, eu não fiquei irritado com o garoto como eu fico com gente que assiste Big Brother. Tome cuidado, eu posso matar você. É, não. Assim, eu fiquei com vergonha mesmo, foi de um cara, um garoto, que ele liga pra uma... Liga assim, liga, né? Tipo, ele fez um vídeo como se fosse um telefonema, um recado gravado, em que ele fala, Dani, escuta, Dani. Aí começa a falar, não, eu quero que você compre jogos e tal. Hã? Quero que você compre Call of Duty 4 e Halo 3. Cara, aí no final, e tipo, ele fala tudo isso, é uma coisa completamente tosca. Aí no final ele ainda fala uma coisa que virou bordão, eu e a minha irmã, a gente brinca de se despedir assim, que ele fala, um beijo, ora muito, estuda, passa de fora pra ser uma excelente médica, porque eu confio no teu potencial. Beijos, não. Desligo. Isso virou um bordão na internet e eu fiquei com pena do garoto. Tem um moleque na minha sala, desculpa te interromper. Não, na tem boa. Um moleque na minha sala que, tipo assim, letra A, né, de água. A gente tem, fala isso, né? Aí, mas ele não fala isso. Hã? Tipo assim, por exemplo, letra A, aí, hã? Letra A de água, entendeu? Tipo, B de bola, entendeu? Não entendi. Não, pô, nós falamos assim. Tipo, letra B. Tá. Ah, meu professor, ele fala letra B de Bulbasaur. Não, ele gosta. Não. É aí o moleque vai lá e fala bem assim, ó. Letra água. Nossa. Letra cabelo. Banana. É. Letra... Ah, banana. Não, cara, não é letra dado, isso é uma palavra. Letra água. É sério, eu não tô brincando. Qual é o seu nome? Armando. Ah, legal, né? Soletra pra mim. Soletra pra mim. Água, rua, mãe, areia, navio, dado. Óculos. Isso. Alô, por favor, eu quero falar com o professor Baratinha. Não está? Sim, por favor. Diga que o Montito ligou. É, Montito. Quer que eu soletre? É M de Montito. O de Montito. N de Montito. C de Montito. H de Montito. I de Montito. T de Montito e O de Oscar. É isso aí, galera. Bom, vamos terminar aqui mais um Caramba Cast. Tava maravilha. Beleza? Ok. Por favor, então. Rafa, sua conclusão. Ah, minha conclusão é que eu tenho que parar com isso, que eu sinto vergonha pelos outros e eu não sinto vergonha de mim, entendeu? Tipo, não tenho senso, que nem a Ferdi. Tipo, que nem eu. Eu tenho muita vergonha das outras pessoas, mas as coisas que eu faço, que é realmente idiota, eu não sinto vergonha. Mas um dia a gente aprende, né? Então é isso aí, galera. Falou. Beijo na bunda e até domingo. Não era segunda, né? Ah, desculpa. Nossa, vergonha alheia, tá vendo? É isso aí, Ferdi. Ah, então, exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que eu tenho que parar de ter só vergonha alheia. Mas as pessoas também têm que parar de me provocar essa vergonha alheia, porque eu tô sempre aqui na boa e as pessoas que me causam essa vergonha. Então, sabe, gente, cuidado, sabe? Sei lá, cuidado com as coisas que vocês fazem e falam. É isso mesmo. Só cuidado. E adeus. É isso aí, Tutia. Bota a mão na cabeça porque não vai começar o Revolution, tá? Mas beleza. Não, eu acho que eu me irritei muito com as pessoas que assistem Big Brother. Sinto muito se você assiste, é porque eu realmente fico puto, com muita vergonha ali, puto também. Mas eu acho que vou xingar muito no Twitter hoje. E eu quero. E você, garota, se você ouviu, sério, irrita. Para de falar do NX Zero, vai te fuder. É, velho, eu acho isso uma puta falta de sacanagem que tá falando. Véio. Pois é. Puta falta de sacanagem, eu vou falar. A gente vai colocar esse vídeo aí também, a galera que não conhece. A gente vai estar colocando aí o link aí embaixo do carinha de que pega mais mulher em Curitiba e. Isso aí, uma puta falta de sacanagem. Tu nunca tem nada pra falar nessa hora, mas tudo bem. E vamos terminar por aqui então, galera. A gente se vê no próximo Caramba. Está na vista. Ai, gente, não ficou, porque ele perguntou e eu... É, ele perguntou e estavam falando em cima. Não, ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. E aí, entendi.